A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Depois de nós concluirmos o livro de Gênesis, nós vamos dar continuidade agora ao nosso curso para treinamento de obreiros. É um trabalho feito para a liderança cristã, aqueles que desejam ser líderes. Capacitação para líderes que já estão em atuação e aperfeiçoamento para todos nós. Antes disso, eu deixo com vocês uma palavra do irmão José de Amorim, da Igreja Metodista em Cidade Líder, que postou: se seus dias não estão indo muito bem, não se desespere, as lutas vão passar, as portas vão se abrir e sua bênção vai chegar. Tenha fé. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos trabalhar hoje com o nono encontro, uma palavra para você que foi ferido em processos difíceis de mudança. Acabamos aqui o oitavo encontro. Há processos de mudança que são verdadeiras guerras. A grande maioria dos envolvidos sai ferida, alguns praticamente mortos emocionalmente. São poucos os ilesos nesse processo. Nunca os líderes. A esperança é que depois de um período de grande luta, poderá nascer uma realidade nova, capaz de trazer alegria e motivação. Uma espécie de ressurreição emocional para quem sofreu intensamente os trâmites de uma mudança. Essa é uma frase do autor, o pastor e professor Guilherme Gimenez, nesse livro que nós estamos resumindo, chamado Resistência e Resiliência. Então, meu irmão, minha irmã, se você está enfrentando um processo difícil de mudança, no qual o ambiente é hostil e as pessoas são muito resistentes, o conselho do autor e o meu também, sigo o autor agora, nós dizemos: siga firme, permaneça firme, não desista, não abandone seus propósitos se eles valem a pena. Não desista quando as coisas ficarem bem difíceis, porque, em geral, quando o ambiente está beirando o impossível, é sinal de que você está chegando perto de onde quer ou precisa chegar. Cito agora algumas atitudes que podem ajudá-lo nesse processo de mudança. Diz o autor: algumas li em teóricos do comportamento, outras me foram ensinadas por amigos próximos. E outras não sei dizer de onde vieram, talvez da minha mente. Palavra do autor: leia, pondere e, se servir para você, compartilhe com outras pessoas. Eu digo agora: leia o livro, ouça, pondere e, se servir para você, compartilhe com outras pessoas. Logo ao acordar, ore. Faça disso um hábito, não por tradição religiosa, mas por necessidade espiritual. Se possível, não saia da cama sem orar. Peça a Deus sabedoria e força para lidar com as situações difíceis e complicadas da vida. Se estiver lidando com alguma pessoa mais difícil do que as demais, cite-a em sua oração e peça ajuda a Deus para lidar com ela. A segunda: tenha seu momento de quietude, leitura, oração, reflexão. Carregue suas baterias emocionais e espirituais por algum tempo. Esse tempo é seu, para seu deleite e fortalecimento pessoal. A terceira dica: pratique um esporte. Não precisa ser na academia, caso você não goste do ambiente ou não possa pagar. Caminhadas, corridas, futebol, bicicleta, enfim, faça algum esporte. E de preferência, supere-se no esporte escolhido. Tente melhorar seu desempenho, isso ajudará a encarar desafios em outras áreas. Quarto, leia bons livros sobre resiliência. Algumas biografias são fantásticas, pois mostram na prática como pessoas comuns conseguiram superar situações difíceis e alcançaram a vitória. De tempos em tempos, leia um livro com muitas páginas. Não pare pela metade. Leia até o final. Isso é ótimo para desenvolver a paciência e, ao mesmo tempo, administrar a ansiedade. 5. Converse com pessoas que passaram por situações difíceis e alcançaram a superação. Sempre há alguém por perto que viveu uma dificuldade um pouco acima da média. Faça perguntas, descubra quais foram os pensamentos ou atitudes que fizeram com que essa pessoa não desistisse. Também vale a pena conversar com pessoas que desistiram e tentar extrair delas quais foram as falhas no processo de enfrentamento de um problema. Sexto, tenha um mentor, um coach. Coach, queridos, é um treinador, um conselheiro, um amigo, pelo menos um, mas alguém que valha a pena, que o ajude a ser melhor, desafiando-o, orientando-o e dando um puxão de orelha quando necessário. Nem sempre é necessário que a pessoa tenha uma formação específica em coach. Não é necessário que ela seja, por exemplo, um discipulador. O que mais importa é que ela seja uma companheira para ajudar no processo de resiliência. Um detalhe importante: seja cuidadoso nessa escolha. Há pessoas que, em vez de ajudarem a superar situações, nos fazem sucumbir a elas. Uma pessoa resiliente pode ajudar outra a ser resiliente também. Uma pessoa que desiste sempre poderá sugerir o mesmo a você. Número 7. Visite os lugares históricos. Museus, praças, catedrais, prédios antigos. Nessas visitas, tente fazer uma imersão histórica. Observe atentamente cada detalhe que o ajude a entender tempos antigos, histórias de personagens que deixaram alguma contribuição para a sociedade. A história nos ajuda a entender que o tempo passa e nada subsiste para sempre. Eu só acrescento a não ser a palavra do Senhor. Número 8. Escreva. Pode ser um diário, um livro, artigos, cartas, mas escreva algo que venha de dentro do coração. Essa é uma maneira eficaz de compartilhar sentimentos, impressões e sensações, mas também de elaborar nossos medos, transformando-os em problemas de crescimento, oportunidades de crescimento, perdão. Podemos desenvolver ideias, racionalizar situações que ainda estão apenas no plano emocional e assim transformá-las em planejamento para a vida. Quem sabe poderá nascer um bom livro dos rascunhos escritos de maneira mais tranquila e leve. Número 9. Assista a bons filmes. Diversifique entre os gêneros. Depois de uma boa comédia, quem sabe um bom drama, aqueles que fazem refletir e até chorar. Um bom filme de aventura, um bom filme de terror. Eu não recomendo isso, irmãos. Não acho que os filmes de terror hoje em dia possam contribuir para nossa vida espiritual. Pelo contrário, eles incentivam a coisas malignas. Mas essa é a palavra do autor, eu faço a leitura do autor, mas aqui eu discordo do autor. Bom, nessa diversidade, aproveite para sonhar, imaginar-se em ambientes do passado ou futuro, sobre a identidade desse ou daquela personagem e vivendo esse ou aquele enredo. Algum filme lhe trará insights que poderão ser utilizados na vida real para enfrentar lutas e dificuldades. Vai trazer luz, imaginação, despertamento para você. Número 10. Ajude alguém que está enfrentando alguma grande luta na vida. Ajudar o outro é uma das maneiras mais eficazes de ajudar a si mesmo. Fazendo isso, você desenvolverá resiliência, pois terá um exemplo real de alguém que está precisando exatamente dessa ajuda, incentivo ou um empurrãozinho na vida. Faça da ajuda ao próximo um laboratório para a vida. Enxergue estratégias para ajudar o próximo, maneiras eficazes de interagir com as mais difíceis realidades. E, por fim, dê o seu máximo para ajudar o próximo, fazendo disso uma espécie de desafio pessoal para ajudar-se. Número 11. Frequente uma igreja, um grupo de apoio ou comunidade que defenda uma boa causa. Como cristão, frequento uma igreja, diz o autor. Ali tem uma vivência de fé e também de solidariedade, ajudando e sendo ajudado. Pessoas resilientes precisam de uma comunidade de apoio, onde sejam encorajadas mutuamente. Sirvam aos outros, exercite sua fé, pratique boas obras ou ideologia a respeito de alguma causa que valha a pena ser defendida. Nos outros vemos nossos erros e acertos, e também colhemos exemplos de boas possibilidades em todas as áreas da vida. Número 12. Inclua desafios em suas rotinas. Um caminho mais difícil, um bem mais caro, uma viagem mais longa, um curso mais desafiador, um prato mais requintado. Não importa a área, mas que seja um desafio que o faça buscar informações, experiência, força ou qualquer outro elemento que não esteja em sua rotina. Há casos interessantes de pessoas que aprenderam sobre superação e resiliência em uma cozinha, tentando preparar aquela receita requintada e que exige total atenção. Então, em um jantar especial, degustando um prato formidável, não estamos apenas compartilhando uma receita nova, mas também exercitando resiliência. 13. Selecione pessoas inspiradoras para os seus relacionamentos. Nesse momento, estou pensando em uma seleção crítica das pessoas, com quem convivo, em quem me inspiro. Viver cercado de pessoas resilientes e que enfrentam as lutas da vida com persistência e coragem é altamente eficaz para o desenvolvimento do nosso caráter e resiliência. Por outro lado, viver cercado de pessoas negativas que passam o tempo todo reclamando e desistem facilmente pode de alguma forma nos afetar, causando uma influência negativa em nossa vida. Não podemos escolher todas as pessoas que fazem parte de nossas rotinas diárias, mas podemos escolher aquelas com quem partilharemos a vida de forma mais próxima e em quem nos inspiraremos. Não posso escolher um colega de trabalho, mas um amigo, sim. Precisamos ter ao nosso lado pessoas que sejam um exemplo vivo de resiliência e que possam nos ajudar a entender a possibilidade real de superarmos as crises e lutas e as maiores resistências que estão ao nosso redor. E por último, faça dieta, não exatamente para emagrecer, mas para ser saudável. Procure um nutricionista e mude suas rotinas alimentares. Tenha disciplina em seguir com dedicação a dieta que lhe for proposta. Alguns estudiosos têm concluído que fazer dieta nos ajuda a desenvolver disciplina em uma série de outras áreas da vida. Ingerir os alimentos corretos, na quantidade equilibrada e nas horas certas, vai criando em nós um estilo de vida regido pela disciplina e nos ajuda a lidar com a ansiedade. Meus irmãos, minhas irmãs, eu optei por ler esses 14 itens porque considerei muito relevantes para a nossa formação como liderança. A única ressalva está lá nos filmes, mas existe todo um leque, há todo um leque de características de filmes. Podemos, como ele disse, citar comédia, podemos ver um drama, um romance. Filmes de aventura, ao invés de terror, filmes de aventura. Existe toda uma série de filmes que você pode assistir e que vão contribuir também para a sua resiliência. Agora, queridos, o maior exemplo de superação. O maior exemplo de superação é o de Jesus Cristo, o Filho de Deus, em quem nós cremos e ao qual nós servimos, que de uma sexta para sábado, de uma cruz para o túmulo, da morte para a vida, deixou a marca da superação escancarada em sua própria história. Os que olharam Jesus Cristo na cruz, por certo, imaginaram que o fim tinha chegado, que não havia mais chance ou esperança. Ao ser carregado morto para o túmulo, qualquer esperança de superação foi abolida, e um misto de incredulidade e tristeza tomou conta dos corações, principalmente, queridos, dos discípulos. Sexta noite passou. Sábado, o dia inteiro. E nas primeiras horas da manhã de domingo, um túmulo esvaziou-se, mostrando que a superação acontece quando todos ao redor acham que não há mais nenhuma chance. A ressurreição de Jesus Cristo é o maior exemplo de superação. A ressurreição de Jesus Cristo é o maior exemplo de resiliência ou vitória que existe na história. Ele venceu, ele conseguiu, ele superou tudo. Nem a morte, com seu poder, conseguiu superar Jesus Cristo. Em um verso, em forma de poesia, o apóstolo Paulo, autor de vários livros da Bíblia, comenta esse feito. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? O que dá à morte o poder de ferir é o pecado, e o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. Mas agradecemos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É bem verdade, queridos, que quando nós olhamos, por exemplo, de Jesus e o nosso desejo de nos tornarmos resilientes, é bem verdade que muitos processos de enfrentamento das lutas demonstram a sua durabilidade. Há muitos processos de enfrentamento de lutas que duram mais do que um fim de semana. Mas o princípio que anima é o de que passada a cruz virá o túmulo vazio. Essa é a ideia fundamental que o autor apresenta. Passada a cruz, virá o túmulo vazio. Jesus não permitiu que as resistências e pressões lhe roubassem a missão e nem o fizessem perder o que o distinguia de todos os demais: o amor. Minha grande expectativa, aqui me junto ao autor, dizendo: a nossa grande expectativa na vida é imitar Jesus Cristo e, com sabedoria, lidar com as pessoas e estruturas resistentes. Não quero desistir nunca e nem perder as características inerentes àqueles que conheceram a Jesus Cristo e o receberam: o amor. Saber lidar com todos, mesmo com os mais difíceis, é uma daquelas lições que Jesus Cristo nos deixou como um verdadeiro desafio na vida. Se o Filho de Deus, poderoso o bastante para acabar com todas as resistências com uma simples ordem, resolveu ser resiliente e encarar os desafios da vida com sabedoria, então por que eu e você, seres humanos, não podemos fazer o mesmo? Nós não apenas podemos, como devemos fazer, à semelhança de Cristo, encarar nossos desafios, vencer as resistências e perseverar. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas, como diz Mateus capítulo 5, verso 41. Andar a segunda milha é persistir de forma resiliente e continuar a luta, por mais desgastante que esteja sendo. É investir mais, ouvir novamente, dar um pouco mais de tempo, tentar mais uma vez e ver verdadeiros milagres de estruturas fechadas sendo abertas. Por muitas vezes já andei a segunda milha e confesso que foi muito mais por fé, me junto ao autor aqui para fazer essa declaração, foi muito mais por fé do que por consciência, estratégia ou razão. E na grande maioria das vezes valeu a pena. Foi ótimo olhar para trás e dizer, e eu digo a vocês, é ótimo hoje, domingo, olhar para trás e dizer: que bom que eu não desisti. Apegue-se à esperança que nos foi deixada por Jesus Cristo. Ele é nosso exemplo supremo de resiliência. Aleluia. Quero dizer a vocês que, num momento de perdas muito significativas que tive, em particular na partida do meu pai e numa grande resistência eclesiástica que enfrentei durante mais de 20 anos, consecutivamente e ininterruptamente, dia após dia, uma informação por dia, uma força que se opunha como resistência por dia. Eu pensei seriamente num processo de ansiedade aguda, de tristeza, de depressão espiritual, física. Eu pensei muito em deixar de ser pastor, mas que bom que eu não desisti, porque eu posso hoje estar compartilhando com você que o melhor é seguir o exemplo de Jesus Cristo. Entre a sexta-feira, a dor da sexta-feira, até o domingo de manhã, há uma espera. E depois, na ressurreição, há um túmulo vazio e um recomeço, uma ressurreição. Uma ressurreição a cada vitória que você alcança por uma postura, por uma atitude resiliente. Ser resiliente, queridos, é a resposta às considerações finais desse resumo. Resiliência se desenvolve, se aprende, é um exercício, uma disciplina. Eu sei que eu falo, com o maior número de ouvintes para o Brasil, embora estejamos alcançando, mais de 15 nações. E falar de disciplina no Brasil é como falar de uma agulha num palheiro. Mas ainda assim, se isso é uma resistência cultural por falta de uma formação adequada e por todo um histórico no Brasil, e nós podemos compartilhar isso com as outras nações, não importa, eu vou continuar falando. Resistência, resiliência se desenvolve, resiliência se aprende, aprenda, desenvolva. É um exercício, querido. Aprenda, é uma disciplina. Comece por coisas pequenas e avance. É um desenvolvimento emocional, é um desenvolvimento racional, é um desenvolvimento, sobretudo, espiritual. É um caminho que decidimos percorrer, mesmo sabendo que é sinuoso e, por vezes, até perigoso. Resiliência é uma opção, um estilo de vida, assim como ser discípulo de Jesus, ser seguidor de Jesus de Nazaré. Ser aprendiz, discipulado, significa aprendizado. Mais uma vez, eu sou um aprendiz de Jesus até o dia final da minha vida, quando então irei dormir no Senhor e depois morar com Ele eternamente. Esse é um estilo de vida. Adote esse estilo de vida de aprender a aprender. Aprenda a aprender. Aprenda a se disciplinar. Aprenda a ser organizado. Aprenda a aprender. Isso é uma visão. Só se desenvolve resiliência. Quem quer? Só desenvolve resiliência, melhor dizendo, só desenvolve resiliência quem quer. E todos têm essa possibilidade. Se você quiser, você conseguirá. Comece de novo, eu repito aqui, agora digo eu, não um resumo do autor. Comece com pequenos passos e depois vá dando passos seguintes e seguintes e seguintes e seguintes e passos maiores até você alcançar a estatura de varão perfeito. Mas vá se tornando resiliente, disciplinado nesse processo. E tendo conseguido, não se arrependerá. você tem condição de desenvolver resiliência e passar a enxergar as situações difíceis com a visão de enfrentamento. E tendo essa visão, nada será difícil demais. O impossível perderá a sua força e as possibilidades de vitória serão cada vez mais intensas e reais. O resiliente vence mais vezes, torna-se um guerreiro diante das resistências da vida e manifesta uma qualidade peculiar, a possibilidade de seguir em frente, sem nunca desistir. Que Deus abençoe você poderosamente. Eu encerro esse resumo. Não posso deixar de agradecer e fazer desse agradecimento a minha oração ao pastor e professor Guilherme de Amorim Ávila Gimenez, no livro Resistência e Resiliência, da editora Garimpo. E o que eu posso fazer para agradecer é orar para que Deus o abençoe poderosamente. Isso é o primeiro e mais importante. O segundo, recomendar. Se você puder, adquira esse material e leia, porque é muito importante. No 10º encontro, a semana que vem, encerrando essa série, nós já estamos no 7º material, mais ou menos, ou 8º, diferente. Todos de denominações diferentes. Desde abril estamos trabalhando. Eu vou encerrar com uma palavra pastoral sobre resiliência. Resistência e resiliência. Nós vamos encerrar assim o 10º encontro e depois do 10º encontro nós começaremos um novo material. Quero lembrá-los que a partir do mês de março, toda primeira sexta-feira e o primeiro sábado, nós vamos dedicar ao curso teológico. E esse curso vai estar em outro WhatsApp. E se você quiser fazer teologia, você poderá fazê-lo conosco. O que nós queremos é conhecer e prosseguir em conhecer a Jesus, como diz o livro de Oséias, no capítulo 6. Conhecer e prosseguir a conhecer a Jesus. Não queremos formar humanistas, não queremos formar gente escravizada por ideologias de direita, de centro, de esquerda, de nada disso. Queremos formar homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres que podem fazer diferença na sua geração e alterar o curso da história ao longo da sua vida e até a volta de Jesus. Então, a primeira sexta-feira e o primeiro sábado não haverá ministração sob liderança de cada mês. Por quê? Porque nós vamos dedicar a um tema teológico. O primeiro será o Pentateuco. Se você deseja fazer teologia à distância, um EAD, onde você vai ouvir essas duas aulas, e depois de ouvir essas duas aulas, você vai também entregar um trabalho no mês sobre essa matéria, por exemplo, o Pentateuco, complementando com um plano de estudo, um projeto de estudo de disciplina à distância, você poderá fazê-lo. Então, eu convoco a todos. E sobre o tema de resistência e resiliência, e como todos os outros temas, já são 9 meses, eu acho, 8, 9 meses, isso, 9 meses, nós temos o nosso blog. Não perca, o livro de Gênesis tem uma palavra devocional sobre os 50 capítulos, o livro de Levítico tem uma palavra devocional sobre cada capítulo também. Nós daremos prosseguimento agora com a pastora ao livro de Jeremias. Temos 60 devocionais já sobre o livro dos Salmos. Temos algumas devocionais sobre o livro de Mateus, e agora está voltando uma vez por semana. A missionária Vivian vai dar continuidade, por causa das suas atividades de trabalho, de estudo, ela irá fazer uma ministração sobre o Apocalipse por semana. Então você poderá encontrar uma riqueza muito grande. E o endereço é Blog Logos 7. Você põe o número 7. Tá bem? Blog Logos 7, tudo junto. E o 7 não precisa escrever, só o numeral. Blog Logos 7. Blogspot.com. Blog Logos 7. Blogspot.com. A última vez. Blog Logo 7.blogspot.com. Que Deus te abençoe grandemente, fique na paz do Senhor e matricule-se no curso de bacharelado em teologia à distância. Nós seremos um polo de educação à distância, haverá um polo em São Paulo com a pastora Nilcineia, já acertado, da Igreja Assembleia de Deus. E pretendemos que outros polos sejam abertos também. Mas em nome de Jesus, faça, estude, conheça, prossiga em conhecer. Tá bem? O valor do curso é menor do que R$ 100. São só R$ 90 por mês para fazer o curso de bacharel em teologia. Se for um casal que vai fazer o curso, haverá um desconto especial para o casal, porque como é em casa, o esposo e a esposa podem fazer e os dois fazerem o seu trabalho, e aí haverá um desconto. Eu ainda não tenho os números sobre esse desconto, mas nós informaremos agora dia após dia, porque a primeira a aula começa na primeira sexta-feira do mês de março. R$ 90. Se você não tem o ensino médio, então você será habilitado como técnico. E as nomenclaturas também, irmãos, eu vou verificar exatamente lá com os responsáveis. Nós vamos ver a nomenclatura, mas é possível fazer o curso breve em 2 anos. E você receberá também o seu certificado, que é importante para currículo. Eu não sei se o nome é exatamente esse, técnico, eu acho que é técnico. E se você tem o ensino médio, então você poderá fazer ou o curso breve ou o curso completo. E fazendo o curso completo, você fará o seu bacharelado em teologia. Mas não pense nos nomes, nos títulos, o que que vai ter. O que importa, mesmo para o seu currículo, é que você seja um profissional cada vez melhor. E quanto melhor, mais íntimo de Deus, mais resiliente, por exemplo, mais conhecedor da palavra, as pessoas notam isso e vão querer contratar você. Eu tenho certeza disso, porque Deus o abençoará. Não pense em nome, não pense em títulos, não pense nessas coisas todas que Jesus não tinha. Os profissionais da fé na época de Jesus, no Sinédrio, tinham o título, mas não tinham autoridade nenhuma. Não nos basta ter títulos, nós precisamos é de vida. Vida transmitida. Então, não pense nessa coisa. Só estou informando para dizer que isso não é um obstáculo para você. Se você quer estudar, você vai estudar. Se proponha a estudar, tá bem? Ou pode fazer simultaneamente. Você está no ensino médio, quer concluir o ensino médio, você vai fazendo o seu ensino médio, está no terceiro ano do ensino médio, vai fazendo, porque esse curso é em casa. Então, até você se formar, você já terá concluído as disciplinas, tá bem? E para quem já tem concluído, esse sim já se inscreve diretamente no bacharelado. Inscreva-se, ligue para nós, procure-nos e você será poderosamente abençoado, não por mim, não pelas pessoas que vão dar aula. Não é isso. Você vai ser abençoado por Deus. Porque nós queremos conhecer e prosseguir em conhecer a Jesus Cristo, até que alcancemos a estatura de varão perfeito, até que alcancemos o objetivo maior da nossa vida, ser a imagem e semelhança de Jesus, ser discípulo e fazer discípulos de Jesus. Que Deus o abençoe grandemente e fique na paz do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça, hoje e eternamente. Amém.